tem que desacelerar. Quando sentir o sufoco da rotina te prender, quebre as correntes, tente se surpreender. Tento me livrar dos braços da rotina que tentam todo dia me enclausurar. Essa loucura dessa vida que me suga. Pessoas já não lembram mais que ainda.